O melhor som, a melhor programação, a maior audiência. Primeiro lugar confirmado, a mais lembrada, a mais premiada. Guarani AM. A marca que marca. Do pioneirismo de Jorge Japur, transmite Rádio Guarani 1540 AM. São muitas histórias para contar. Tudo começou em 1957, na Praça General Osório, passando mais tarde pela Avenida José Dil, hoje 7 de setembro, e instalando-se definitivamente na Baltazar Brum 343. Rádio Guarani, a voz da comunidade. E 30 da manhã, a hora que o galo canta e o carqueja se levanta, não reclama nem protesta, chapéu tapeado na testa, se prepara pra sair, vai pra Rádio Guarani abrir o rincão em festa. 6 horas exatamente, coloca a rádio no ar, começa a cumprimentar os ouvintes do rincão, fazendo uma integração entre campanha e cidade. Vai conquistando amizade na hora do chimarrão. E o velho rincão em festa começa se entreverando, ouvintes telefonando, com recados, brincadeira. Nossa música campeira torna as manhãs mais propícia, informações e notícia e uma charla galponeira. Esta é a Rádio Guarani, a rádio mais gaúchona, entre guitarra e cordiona, vai despertando o rincão. E o carqueja, um gauchão, vaqueano de todo dia, vai espalhando alegria para toda a população. E o povo todo já sabe o que isto representa. 1540, Rádio AM da cidade. É rádio de qualidade do nosso pago pampiano, há quase 60 anos, servindo a comunidade. Muito bem, che. Como eu digo, né, che? Tapete velho louco de felpudo, né? Azar. No lojão, mas que coisa, gaúcha. O carqueja são um polho um peludo, né? Azar. Tapete velho peludo, que coisa, gaúcha. Faltando 4 minutos, meu amigo Tocão, a Marlene, o pessoal do José de Abreu, che. Tocão, quero ouvir do Noel Guarani, e eu trago agora 2 amigos. Do pioneirismo de Jorge Japur, transmite Rádio Guarani, a melhor vitrine para os seus produtos e serviços. Rádio Guarani, para aumentar as suas vendas, dando credibilidade ao seu negócio. Vamos lá então com o lojão das redes de variedades, que fica na JB de Castilhos, a poucos passos ali da Duque de Caxias. Antes do mercado um pouquinho, né? A segunda casa, quem passa Duque, já vai encontrar o lojão com tudo que você precisar para sua casa. Tem utensílios, né? Tapetes, capas para sofá, tem variedades. Tem os tapetes peludos, tem os tapetes também para o seu banheiro, tapetes de PVC, tapetes de couro legítimo mesmo também para colocar na sua sala. E temos também roupas, bonés, camisetas, temos bermudas. O que você precisar aí em roupas, então, é no lojão. Também você encontra bijuterias em geral, maquiagens, chapéu de couro, chapéu de palha. Temos roupas de banho, roupas de praia e muito mais novidades. Tudo é no lojão e também temos preço especial para você revender. Telefone 98405-4628 na JB de Castilhos, antes do mercado um pouquinho. É a segunda casa, o que passa ali A Duque de Caxias é o Lojão. Programa Quaraí Agora. A informação toda hora. Produção, reportagens e apresentação, Joãozinho Porto. Direção-geral, jornalista, Jorge Alberto Lambjapur. Uma realização, Porto Produções. Rádio Quaraí AM, 1540, Unido Povos, de Brasil, Uruguai e Argentina. O teu rádio e vamos escutar o Joãozinho, o radialista que te ensina o caminho. Liga o teu rádio e vamos escutar o Joãozinho, é o radialista que te ensina o caminho. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é a voz que vem do povo. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é manchete, é fato novo. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é informação na hora. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é o Quaraí agora. Pela sua Rádio Quaraí, a emissora do povo. Joãozinho Porto leva até você a informação a toda hora. Entrevistas, reportagens, convidados, notícias. Na 1540, com Joãozinho Porto. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é a voz que vem do povo. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é manchete, é fato novo. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é informação na hora. É pelas ondas 1540, Joãozinho Porto é o Quaraí agora. A partir de agora, a Rádio Quaraí passa a apresentar Roda de Chimarrão. Criação e apresentação, Alceu Silva, o Pajador da Fronteira. Uma chamarra, uma fogueira, uma chinota, uma chaleira, uma saudade, um mate amargo e a pionada repassando o trago. Noite cheirando a querência nas tertúlias do meu carro. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos, buenas tardes, gauchada do meu pago. Estamos chegando para mais um Roda de Chimarrão, para levar a vocês um pouco de alegria, levar a vocês um pouco da música fandangueira, um pouco da música galponeira do nosso Rio Grande. Um abraço para os amigos da cidade, um abraço para os amigos do interior do município e também um abraço para os amigos dos municípios vizinhos, município de Santana do Livramento, município do Alegrete, município de Uruguaiana, e aos amigos do Uruguai, irmãos de Ajá também, o nosso grande abraço a todos vocês. Nós estamos cevando o primeiro mate na tarde de hoje para ficarmos mateando com a companhia dos nossos amigos ouvintes aqui pelo nosso Roda de Chimarrão. Um abraço gauchesco e amigo a todos vocês que a partir de agora nos fazem companhia no nosso Roda de Chimarrão. Tudo na Santa Paz, vamos então abrindo a porteira do programa de hoje com as primeiras músicas do nosso Roda de Chimarrão. Thank you. Aí. Aí. Aham. Oi, moçada. É 10 para as 10 no relógio grande da 1010. Vamos meter nessa vaneira véia com esses meninos lá da fronteira, meu Deus do céu. Nesta vaneira véia gaúcha, uma barbaridade. Ui, ahahah.